Salvador, bom dia. 3236, informação Delta. Acredito no meio, chame de controle na frequência no 20.8. Correção, o 99.8. Correção, no 20.8. 208, 3236, 208. Apresenta no meio, identificação, chegada ao médio não autorizada. Segue chegada para o nível de voo 050. Programa espera sobre a posição estável, aguardando liberação da pista. Descendo para o 050 da programa espera sobre estável, o nosso estimado 0645. Afirmativo, no entanto, há necessidade de liberação da pista pela infra-aero. 3, 8, 3, 8. Approach, good evening, Argentina 1910, requesting 190, descending 150. Argentina 1910, with clock identification, cleared by medical on arrival. Descending to level 070, connection 019. Make program hold over in type of position. Okay, we approach by Hoffman 1 arrival. We descend at this level 070 and we expect one hold over stop. Intersection Argentina 1910. Hold it back to 1910. Então, a 3816 tem condições de descer para 3.000 pés e fazer isso para 3.000 pés em Duna? Afirmativa, 3816, 3.000 espera em Duna. Gente. Argentina 1910, reduce your indicated speed to 220 knots. Fly now 230 knots, and we reduce now to 220 knots. Roger, reduce to 230 knots. Okay, we maintain 230 knots, 1910. Roger. Salvador, é o Papa Tango Mike X, sem golfe, encerrando o remoque, grato, bom dia. Bom dia. Argentina 1910 traffic 12 o'clock, 8 miles northbound, and airport is 320, crossing flight level 080 to 3000 feet. Copy the traffic information on Argentina 1910. Só 386, pode descer direto a 3000, sem restrições? Sem restrições, 3896, vista para 2000 pés para inicialmente, esperando, né, guardando autorização para prosseguir no procedimento. Ok, desce direto a 2000 pés, aguardando autorização ou início de espera, 3896. 1919-10, descending to 412-0070, and make hold over top position, report to Itachi. We descend to 412-0070 and we make one hold over Itachi intersection. Argentina 1910 will report that. Argentina 1910, descend to flight level 050, altimeter 1019. Descend flight level 050, 1910. Suíte da meia, site Esperenduna, reporte iniciando. Ok, Esperenduna, conforme a casa, depois da nave iniciando, tá preso no meio. Argentina 1910, checking ETAP position, entering holding pattern. Roger. Entre 8 no meia, no bloqueio de dona Inicial, sir. Entre 18 no meio, informo que a pista está liberada, tem condições de prosseguir da presente, no final do procedimento ele vai ter que sair da pista no zero. Afirmativo, da presente prossegue para a simulação final. Reporte estabilizado, 38 no meio. Muito lá, 38 no meio. Argentina 19910, leave hold over top position, fly to Duna, and descend to flight level correction, descend to 3000 feet, altimeter 019. Leave the holding, fly to Duna, and descend to 3000 feet, Argentina 19910. Está 3 vezes no meio, consigo visual com a pista? Afirmativo, visual estabilizado na final da 10. Está 3 vezes no meio. Completa sinal, chame torre frequente no 8 decimal 95. 295, bom dia, obrigado. Bom dia. Argentina 19910, descend to 2000 feet without restrictions. Canate 1019. Clear the ILS final approach procedure for runway 10, calm established. At 2000, without restrictions, call you establish ILS 1110, 1910. No, sir. Isoitonomia, tráfego avistado, vento 130 graus 049, autorizado pouso, pista no zero. Pouso autorizado na 10, está 38 no meio. No meio, solo os 4612, livre à direita, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, chamando a Juliette, 328. 428 no meio, taxi via Alfa, Juliette, bate 1 na posição 09. Alfa, Juliette, bate 1 na posição 09, 328. Victor e Salvador, muito bom dia, TAN 3399. TAN 3399, Guarulhos, Copa, aguarde, São João 1 no Leda Morte, velho, saída. Ok, se eu puder passar as condições atualizadas, o Otis é de 1h30 atrás. Gente, entra agora na frequência da TIS, informação em curso, é informação brava, atualizada. Bravo, acabei de pegar aqui a Delta, tudo bem, vou tentar de novo. Correção, TAN 3399, informação em curso é ECO, agora no momento. Ok, obrigado. Argentina 1910, complete approach, come from the tower, frequency 118, this mountain 95. With the tower 118, bye bye, thank you. Salvador Tower, good evening, Argentina 1910, on the left right, runway 10, inside. Engine 1910, traffic aside, clear to land, 1910, wind 130 degrees, 04 knots. Standing well in 10, 1910. TAN 3399, está ciente da informação, é que quando possível, autorização 360, Guarulhos. Gente, TAN 3399, Guarulhos autorizado, conforme rota, pisão 10 Taubaté, nível de voo 300, decola 10, primeira curva à direita, São Voo 1, Leda, Motiva. 5073, responde, né? Controle 120, decimal 8. Autorizado 300 pela Presilu 10, São Voo 1, Motiva, 5073, o controle 108. Você poderia coordenar o 360, por favor? Aguarde coordenação com o centro e apenas corrija novamente a saída. São João 1, Linda Motiva ou São João 1, Transição Motiva. São João 1, Linda Motiva. O TAN 3399. Correto, aguarde liberação do nível 360 no 02, Pátio 1, chame para o sinal. Chamarei. Bom dia, voo no 961, autorização Daniel, formação ECO, posição 8. Voo 961, autorizado, Serra Bravo, Golfo Lima, conforme rota, plano de voo, piso 144, seguro, EP November 857, Moço, nível de voo autorizado 360. Decola piscina 0, primeira curva, à direita, perfil de saída São Voo 1, Leda, Dóquilo. 5101, acione transponder, controle opera, 120 decimal 8. Usado alto plano de voo, Campeso 1414, seguro EP November 857, Monsu. Decola 10, com curva direita após, seria Sanvo 1, Leda, Doctor. Acione 5101, e o controle de treino 201, é o gol no 9, e 1 na posição 8. Gente, meu 961 no correto, champion do Senai 08, bate 1. O Daniel, Daniel. 19910, on the ground at 53, leave by a route, and taxi via Alpha, report before taxiway Juliet. Okay, right, the Alpha report for Juliet, I mean, 19912. Gate number for Gina 19910, please. Gina 19910, you're cleared to send 11 via Juliet and April. Okay, 11 Juliet and April. Thank you. Shoot it, I mean, 19912. Confirm the engine 190, clear to enter, April 1, via Juliet. Yeah, April 5, I mean, 19912. Salvador, bom dia, Oceanair 6075, informação eco para Congo Eco, bom. Oceanair 6075, autorizado Serra Bravo, Serra Papá, conforme rota, plano de voo, peso 10, por base, peso 16, após conforme. Nível de voo autorizado 360, decola pista no 0, primeira curva direita, perfil de saída, Salvo 1, Leda, Motiva. 5077, acione transponder, controle opera, 120 decimal 8, Oxenia 6075. Gente, Oxenia 6075, está autorizado Serra Bravo, Serra Papá, conforme a rota fora de voo, Pesulo 10 por base, Pesulo 16 a Cosmo, confie em Chomote, Pesulo 30 em Tite. O nível de voo 360, decola 10, curva direita, Sanvo 1, Leda, Mote, transponder 5077, 208, controle Salvador. Posição é a 4, Oxenia 6075. Correto, chame para acionar no 04, o Xenem é 075. Vou dar uma boa cuida. Salvador, muito bom dia, o 33-09-02, se der pessoal. Autorizado, chame taxi. Me chamar na para o táxi, o 33-09. Projeção 399, prossiga solo, mas... Estou conseguindo condenar o 360 para o 360? Afirmo, 360 já autorizado. Eu desculpe, já me esqueci. Obrigado, 360. 961 no pushback, acionamento posição 8. 991, autorizado, chame táxi. Trabalhando, meu. Gente, achando a minha 075, mantém a posição, já estamos no tráfego que eu estou puxando. Tá aqui. Salvador, 3399, total 182 a bordo, 4 horas e 10, 99. 3399, autorizado táxi, à direita, Índia, ponto esperar piscina 0, chame novamente, ajuste o altímetro no 09. 09, acertado, Índia, chama na próxima, ponto esperar 3399. Você está de 5, nesse apoio, chame táxi, totalmente pronto? Afirmo. Vai iniciar o posição, minha zero, certo? De imediato. Posição 3399, posição pronto. Tá 3399, autorizado a alinhar e decolar, piscina 0, vento 140 graus, 062 dúzia de nós. Tive alinhar e decolar, dá 10, tá 3399. Tima 961, taxi até através da posição 062. Taxi através da posição 06, voo 961. Decolado ao 08, chame controle Salvador, 120.8. 208, bom dia, tá 3399. Oceaner 6075, 132 no POV, 3 horas e 45 para Galeão, pronto, vai. Gente, autorizado, táxi à direita, Índia. Ponto de escrapista no zero, chame novamente. Ajuste de altímetro no zero no 9, confirme apenas o POB 132. Afirmo. Obrigado. Cita ponto de espera como número 2, chame novamente na ponto de espera ou ajuste no 0 no 9. Com 03, chamando com ponto de espera, 91. Pode voltar 3399 e controle. Mantenha a linha 3399, aguarde. É, então você está fazendo um desvio na proa aproximadamente 230. Por quantas milhas? Ah, 25 milhas só. Livre desvio 3399. Ok, obrigado, vai desviar até 3399. Seno zero, vento no 30 graus, 0612 de novo, chama 6075. A gente cola, 6075. Centro Recife solicitou que submantenha o nível de voo 240. Recife 240, 3399 vai precisar de mais 15 milhas na proa, ok? Entendi. Zero tá pronto, voo 961. Voo 961 na linha, mas eu capturo o zero. Zero, 961. 25, decolado 14, chame agora, controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, é o Oceanero 6075. Oceanero 6075, contato radar, suba para o nível de voo 360, via saída São Bruno. 360, via São Bruno, quando possível, voa lenta, se a senhora nos permitir. Autorizado. Obrigado. Autorizado decolagem piscina 0, vento no 50 graus, 05 horas. Eu decolagem para 019 a 1. 399, submantém o nível de voo 240 sobre o centro Recife, frequência no 28 decimal 35, alterno no 23 decimal 8. Centro Recife agora no 2835, obrigado, boa noite. Bom dia, 3899. 3399. Bom dia. Confirma esse retorno de desvio, vai para o 180? Afirma, senhorita, pequeno desvio, aproxima para uma reaproximação. É lenta, correção. Gente. Meia 1, decolada 17, chame agora controle, Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 1208, bom dia. Salvador, bom dia, voo 961. 961, bom dia, contato radar. Sou para o nível de voo 360, via saída São Bruno. 360, via São Bruno, voo 961. Após desvios, foi Leda, no 961. Após desvio, vou ler. As costas, senhora, vem de fora. Chanel 251, autorizado, Serra Bravo, Golfo Mil. Conforme rota, plano de voo. Apesar do 10 para bater, nível de voo, autorizado 360. Decola piscina 0, primeira curva direita. Salvo 1, Leda, Motiva. 5103, a senhora responde, controle opera, 120 decimal 8, chama 6251. 7, autorizado Guarulhos, 360, via rápido plano, autorizado 10, Tamaté. Saída salvo, 1, Leda, Mótima, decolta 10, pela direita. Transponder 5103, controle de saída 120, decimal 8. Passará 62, escura. Correto, contingente. Chame 6251, chame, pronto, funcionar 0741. Chama, obrigado. Salvador, Oxenero 6251, posso dar muito pega funcionamento 07. Chamame 075, chame centro Recife, frequência no 28 decimal 35, alterno no 23 decimal 8. Chama o centro 2835, alterno 1238, chaneiro 6075. Com 9961, chame centro Recife, frequência no 28 decimal 35, alterno no 23 decimal 8. Ok, recinto 2835, alterno 1238. Salvador, Alternativa 251 para o táxi, fundo 34 a bordo, 5 horas, 40 minutos, alternativa Galeão. Alternativa 251, táxi via Pátio 1, no Índia, vamos esperar a pista no zero, chame novamente, ajuste no zero no nosso. Pátio 1, no Índia, pode estar no zero, chamada pronto, ajustado no zero no nosso, Alternativa 251.